Nossos amigos eu quero distância. Falsos amigos eu quero distância, pouca importância. A tropa segue na elegância, avança atrás da meta. Com essas ideias concretas, isso não é papo pra criança. Ficam-se os dedos, vão-se as alianças. Onde nasce o medo, morre a esperança. Sinceramente eu botei na balança, uma hora cansa carregar esse peso. Quero grana pra gastar porque eu também mereço. Entrar na loja pra comprar sem preocupar com o preço. Churrasquinho em alto mar pra aproveitar o sossego. Já que eu lido com essa merda, mano, desde cedo. Fazendo o que me faz bem, nem melhor, nem pior que ninguém. Correndo pra ir além, conquistar o que ainda não tem. Tudo vai, tudo vem, mundo gira sem olhar quem. Na marginal mais de 100 acelero, paguei a vista esse carro maneiro. Juju na face pra cima o cabelo, pros incomodados nós é o pesadelo. Rima suja no pelo, deixando esses pelas saco em desespero. Pra comemorar eu quero junto comigo, só quem tava lá na pior. Um brinde a cada lágrima e todo o nosso suor. Hoje eu tô bem melhor, hoje eu tô bem melhor. E se parar pra ver o resumo é um só. Pra comemorar eu quero junto comigo, só quem tava na pior. Um brinde a cada lágrima e todo o nosso suor. Hoje eu tô bem melhor, hoje eu tô bem melhor. E se parar pra ver o resumo. Se parar pra ver, não tô errada nessa história. Gratidão eu tenho, mas também tenho memória. Pode até tentar, mas não apaga minha trajetória. Vou ter que aturar ou soltar uma vela, aplaude minha vitória. Viciado em vencer nas contas fortes. Conto com Deus, nunca tive sorte. Vejo os botes lá na zona norte. Os bailes no morro com mascote. Onde as putas desses balões sobem. Tudo vai, tudo vem. Mundo gira sem olhar quem. Na marginal mais de 100 acelero. Paguei a vista esse carro maneiro. Juju na face pra cima o cabelo. Pros incomodados nós é o pesadelo. Rima suja no pelo, deixando esses pelas saco em desespero. Pra comemorar eu quero junto comigo, só quem tava lá na pior. Um brinde a cada lágrima e todo o nosso suor. Hoje eu tô bem melhor. Hoje eu tô bem melhor. E se parar pra ver o resumo é um só. Pra comemorar eu quero junto comigo, só quem tava lá na pior. Um brinde a cada lágrima e todo o nosso suor. Hoje eu tô bem melhor. Hoje eu tô bem melhor. E se parar pra ver